Esses são os jogos de hoje, Adilson. Pelo campeonato, Copa da Inglaterra, Espanhol, Liga dos Campeões, Série B e a Libertadores Sul-Americana. Os jogos de hoje, né? Estão me perguntando aqui porque você não falou no Flamengo. Flamengo? É. Flamengo joga amanhã, diz de Adilson. Falasse do Fluminense. É, Flamengo joga amanhã. Flamengo tá todo desmontado, viu? Muitos jogadores no departamento médico, entendeu? Flamengo joga amanhã, garoto. Flamengo e Peñarol, viu? Peñarol, isso. Peñarol do Uruguai. Flamengo é favorito? Flamengo é favorito se tiver essa equipe completa. Completa. Mas tá fora Pedro, tá fora esse De La Cruz, tá fora agora esse outro que joga agora, o que se machucou, esqueci o nome dele. O nome do jogador, rapaz, ele é bom de bola, muito bom de bola. Como é o nome dele, rapaz? Vou ver aqui agora. Alô, Juninho Doca! Luiz Araújo se machucou, vai passar por uma cirurgia, viu? São três jogadores muito bons da linha de frente da equipe do Flamengo, de Edilson, viu? Esse e o Peñarol do Uruguai é muito bom, uma equipe muito boa, né? Não é à toa que passou para as quartas de finais da Libertadores. Cuidado do Flamengo não ser eliminado. Olha, Juninho vai mandar um áudio aí daqui a pouco. Daqui a pouco o Juninho manda um áudio, né, Didi Adilson? É, e amanhã, né, Didi Adilson? É, na quinta-feira, como o Flamengo joga na Libertadores, o Atlético Paranaense joga com a Sul-Americana, com o Racing Clube e Libertad e Cruzeiro, né? Joga lá no Paraguai, né? Afinal, Atlético Mineiro e Peñarol. Afinal, será que rola? Rola não, não vai não. Rola não? Tem como não. Tem como não. Tem o River Plate, né? Eu acho que o Fluminense ainda passa pelo Atlético. Fluminense? Fluminense joga em casa, né? No Maraca. O Atlético decide em casa. Sim, mas eu acho que aí o Fluminense em casa. Depender do placar, né? Depender do resultado jogo. Do Fluminense. Eu acho que o Fluminense é favoritaço jogando no Maraca, viu? O Galo não dá muito bem nas pernas também, não. É, mas tem que cuidar de fazer gol, né? Ampliar a vantagem, né? Ah, isso aí é, porque segundo, quando chegar lá, né? Porque se fizer só um, né? É resultado, não. Ah, é. Isso é verdade. Ok. Você está ouvindo Momento do Esporte. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Vou mandar um abraço aqui, Marquinhos, para o Major, né? O Major, ele é goleiro do Borussia, né? É, também dos atletas do ABC, né? A equipe do ABC tá hospitalizado, né? Machucou o pé, certo? E me parece que foi na praia, né? Aí ele continua hospitalizado, tá esperando aí uma cirurgia, né? Melhoras aí pra ele. Deus dê a recuperação dele, né? Nosso amigo Major. Melhora, meu amigo. Grande goleiro, viu? E Deus vai dar. Agarra muito nas quadras, viu? É, gente boa, gente boa. Melhora pra você aí, meu amigo, viu? Que Deus dê tudo certo pra você aí e consiga a cirurgia aí, meu amigo, viu? Forte abraço pra você e toda a sua família aí. Pois é, breve, acredito que vou entrar em contato com ele. Vou ver se ele participa aqui do Momento dos Esportes por telefone, né? Pra gente saber direitinho aí. Como foi essa lesão dele, né? Ok. Abraço, Major. Abraço aí toda a família, o pessoal do ABC, do Borussia, enfim. Um abraço aí pra ele. Você está ouvindo Momento do Esporte. Rapaz, o brasileiro, o Palmeiras está de férias, né? Só joga final de semana, né? É, Jesus, tá de férias, Palmeiras, né, rapaz? Tanta saudade, pô. Tá de férias da Liberta, da Copa do Brasil, né? Tá de férias, o Palmeiras. Tá só de tucaia, como deu ditado. Mas assim, tá bem na fita, viu, no Brasileirão. Tá bem, né? Isso aí não resta dúvida. Tá vindo aí de uma goleada de 5, viu, Marquinho, né? Foi 3 não, foi 5, viu? Um pato morto, né? Um tal de Criciúma aí, meteu 5, né? Criciúma tá em 15º, na tabela. Tá muito bem na tabela, tá? É. Criciúma. Pato Moura tá aqui. Tá. Se tá ruim o Criciúma, e o teu Corinthians? É, o Corinthians é Corinthians, e né? E décimo oitavo. Tá aí, o Corinthians tá aí devagarzinho aí, né? Né, seu Totó? O Corinthians tá devagarzinho aí, seu Totó, viu? Voltou pra zona tá de rebaixamento. Tá com pé na semifinal da Sul-Americana, tá com pé na semifinal da Sul-Americana, né? Tá com um pezinho lá já, né? Fazendo companhia aí o Vitória. Pezinho direito já tá chegando lá na Sul-Americana. Uhum. Fala aí, Lesão, lembrei aqui do Camutanga, né? Do Vitória. Camutanga é, ainda jogou, ainda, né, tá lesionado ainda. Tá mais jogou ele, né? É, foram uns 5 jogos. Faz tempinho já. Faz muitos jogos. Faz mais. Mais de 8 a 9 jogos, né, rapaz? Uhum. Nosso atleta zagueiro aí de Camutanga, né? Se machucou, né, Dierilson? Vou ver se eu entro em contato com ele aí nesses próximos programas aí. Vou ver como é que tá a situação dele. A previsão, né, de quando ele vai voltar aos gramados. Uma lesão grave, muita, né? Muita gente esperando a volta muito dele, tempo, né, dos gramados. Ele faz muita falta o Vitória, né? Isso, o Vitória. Apesar que o Vitória vem de Vitória, viu? Venceu a equipe do Atlético Goianiense lá, viu? Lá em Goiânia. Conseguiu uma vitória, arrancar uma vitória, né? Venceu por 2-0, né? Deu um clima melhor ainda pra equipe do Vitória, né? Foi, perdeu pro Vasco por 1-0, né? Isso, mas o Vasco, né? Perdeu pro São Paulo, 2-1. Empatou com o Cruzeiro. Perdeu pro Bahia. São muitas derrotas, viu? Muitas... O Vasco tá superando. Agora veja só. Domingo, agora veja só. Uma vitória, né? A última. O último jogo. Aí teve uma derrota, duas, um empate. Vamos considerar três, né? É. Três, quatro. Aí, quatro jogos consecutivos. Três derrotas e um empate, né? Deixa eu ver a última vez aqui. Foi pro Bahia. Mais distante aqui, né? Foi o Bahia. Foi... em agosto, mês passado, foi dia 11, né? Eu acho que esse jogo aqui, me parece que o Camutanga, não sei se jogou esse jogo aqui ou já tava lesionado já. Qual, né, jogo? É, contra o Bahia. Não, jogou não. Jogou não, não foi? Não, jogou não. Jogou não. Ah, pra você ver aí o rendimento do time, né, o Camutanga, ele é zagueiro, né? Zagueiro. Tá demonstrando aí em relação aos números, que é uma importante peça aí pra zaga do Vitória, né? Mandar um abraço aí a todos lá da cidade de Camutanga, os conterrâneos, né? Um abraço aí a família, né, do jogador Camutanga. E Deus dê muita recuperação a ele. E ele volte logo os gramados pra fazer a alegria aí do pessoal da Bahia, né? Da Vitória da Bahia. Ok. Falar em Vitória da Bahia, quem tava por Serrinha, acredito que ele já foi, não tenho essa informação, mas me parece que ele já foi, já voltou já, foi o Toninho, né? Ele joga no Porto, lá da Bahia. O Porto da Bahia? É, o Toninho. Um abraço aí pra ele aí, os familiares aqui. Show! Show de bola! Deixa eu mandar um abraço aqui, Marquinhos. Aproveitar aqui um momento também e mandar um abraço aqui para seu Paulírio Ribeiro Paz, viu? Me parece que ele, um dia assim, que ele completou 89 anos. Parabéns, né, seu Paulírio? Para você e para seu Paulírio aí da farmácia, né? É, farmácia São Francisco, de Paulírio boa, Ribeiro gente Paz. Boa, gente boa, gente boa. Mandar um forte abraço para ele e toda sua família. Desejar um feliz aniversário, abençoado de muita paz, muita saúde, muita felicidade, seu Paulírio, viu? Muito conhecido ele, né? É, ali era, rapaz. É um dos antigos, né? Era um, seu Paulírio. Quando a gente chegava lá, ele já sabia o remédio que a gente era pra usar, Jesus. É verdade. Ele e seu Paulírio era gente fina, gente boa mesmo. Um abraço pra Deda e o esposo dela, que é flamenguista. Flamenguista, é. Ok, então mandar um abraço aí pra todos os familiares aí do nosso amigo Paulírio Ribeiro Paz. Você está ouvindo Momento do Esporte. Mandar um forte abraço, Jadilson, também lá na Rua Espírito Santo para meu cunhado Ronaldo, a minha irmã Ana e a todos os ouvintes lá que está nos ouvindo na RCFM, Jadilson. Mandar um forte abraço para nosso amigo Cainho, né? Da Pelada, né? Pelada familiar de dia desse. Nosso vai amigo quando, Júnior hein? Palmeira, né? A gente vai ver agora quando vai ser o horário, viu? Uhum. Mandar um forte abraço para todos da Pelada Familiar. Um abraço. O Paulinho tá à procura de meninas. Paulinho do Santa Cruz, né? Tá procurando atletas, as meninas, né? Para formar um time de futsal. E feminino. Feminino, e me parece que ele tá se interessado também de fazer um time de vôlei feminino. Time de vôlei. É. O Paulinho tá muito bem aí na área do esporte, viu, Jesus? Dá os parabéns para ele, viu? Tem um pensamento grande, né? Tem um pensamento, né? Grande. Muito bem mesmo, Paulinho. Assim, uhum. Meu amigo, viu? Continue assim que você vai crescer muito aí na área do esporte. Pois é, então você, menina, você que está querendo aí jogar num time, certo? Tem o Instagram aí do Santa Cruz de Juripiranga, certo? Fala com o Paulinho aí. E para saber os detalhes, são informações iniciais. Eu não sei se já tem algum atleta, né? Mas são informações iniciais. Então, as meninas aí que queiram jogar no clube, atuar no clube do Santa Cruz, falar aí com o nosso amigo Paulinho, vai lá no Instagram, Santa Cruz de Juripiranga, certo? Fácil de encontrar lá na rede social do Instagram do clube. E o Botafogo da Paraíba, hein? O Belo? Série C. É o Belo? É, o Belo mesmo. Como, rapaz, é que tá o Belo, hein? Rapaz, me parece que o Belo tem que ganhar 2 jogos e torcer para não sei quem perder. O negócio tá complicado. Ih, rapaz, tá complicado. Eita, ei, Moacir, garoto Jampa, o negócio tá feio, viu? Ó, o Belo, né? Belo joga com o São Bernardo. É, viu? O São Bernardo, é. Botafogo e São Bernardo lá em João Pessoa, às 20 horas, viu? Sábado. E aí, hein? Tu acha que o Botafogo tem que ganhar esse jogo? Vamos ver a classificação aqui. É obrigação, mas que é obrigação de ganhar, né? O Botafogo só tem 1 ponto, diria Deus. Em 3 jogos, entendeu? Tá difícil aí, viu? É aí tá que o bicho pega, né? Botafogo, né? Só classifica 2 aí pro quadrangular, ó. 1 ponto em 3 jogos, tá vendo? É, aí o São Bernardo tem 3 jogos, 4 pontos, né? Olha, joga Volta Redonda e Remo também, né? Volta, uhum, Redonda e Remo, né? Aí o Volta Redonda tem 5 pontos e o Remo tem 5 de dia. Também 5. Ainda o Botafogo ganhando do a equipe do São Bernardo, vai os mesmos 4 pontos da equipe do São Bernardo, entendeu? Aí torcer pra dar empate entre Remo e Volta Redonda, ou um dos dois ganhar. Aí, uhum, o Botafogo tem uma chance, uma mínima de chance, ver quantos jogos falta. Olha, falta 3 jogos. O Botafogo tem que ganhar todos os 3 jogos. O Botafogo tem um jogo com o São Bernardo, com o Volta Redonda e com o Remo. Pra, uhum, ele classificar, ele tem que ganhar todos os 3 jogos. Tá ruim. Se empatar, já tá fora. Joga em casa com o São Bernardo. É. Fora contra o Volta, fora Redondo, com Volta Redonda. Em casa contra o Remo. Em casa contra o Remo. Na primeira fase, o Botafogo jogou muita bola, né? Jogou muito. Aí na fase de grupo, deu uma decadência muito grande a equipe do Botafogo da Paraíba, né? Eu até esperava o Botafogo subir para a Série B, mas do jeito que vai a carruagem aqui, o Botafogo, acho pra mim que não tem condição, será, não. Vai, será, ficar na Série C de novo. Será que dá pra ganhar contra o Remo? Ó, contra o São Bernardo é difícil, né? Porque esse time do São Bernardo é bem montado, né? Esse time do São Bernardo lá de São Paulo, né? É bom, aliás, esse time é bom. Aliás, contra o Remo não, contra o Volta Redonda, porque é fora de casa. Volta Redonda lá no Rio, né? É difícil, viu? É difícil. Aí é que tá. É difícil. Contra o Remo já tá difícil ele ganhar. A equipe do Remo é a equipe mais qualificada, entendeu? A equipe do Remo tem mais estrutura da equipe do Botafogo, né, Diego? Vai jogar contra o líder fora de casa. É. Aí tá difícil. Tem que ganhar os 3 jogos. Tem que ser um milagre. É um milagre pra o Belo aqui. É o Belo, hein? É, o Belo. Entendeu? E aí, Mossi, o Belo tá difícil pra ele, Mossi. Tá difícil, tem que ganhar os 3 jogos. Tá difícil. Tivesse ganhando pelo menos um desses jogos que ele perdeu, tinha até uma chancezinha que tava com 4 pontos, né? Uhum. Tava só 1 ponto, né? Do primeiro lugar. Mas tá 4 pontos, dia a Deus. Tá difícil pra equipe do Botafogo. Tá muito difícil. E o Náutico, hein? Como é que tá a situação do Náutico? O Náutico. Antes do Náutico, vamos aqui para o Antônio. Náutica Série D, agora, né? Agora, a opinião do ouvinte. O ouvinte entra em campo com a sua pergunta ou opinião. Qual o lance? Bom dia, Antônio. Bom dia, bom dia. São Paulino. Bom dia novamente, meu amigo Didi Edilson. Bom dia, Marquinho, corintiano. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, São Paulino. FM, no programa Show da Manhã, Momento dos Esportes. Hoje é um dia muito importante para o Clube São Paulo, pois precisa conquistar uma vitória fora de casa, que não vai ser tão fácil, contra uma grande equipe que investiu muito esse ano, o Botafogo. E queria dizer aí que o Corinthians, nosso amigo Marquinhos, ao trancos e barrancos, vai ganhando força aí. Pois é. Vitórias importantes, crescendo nas competições, né, meu amigo Marquinho? É isso aí, Antônio. Praticamente do rebaixamento à glória eterna dos campeonatos. Valeu, Didi Edilson. Valeu, Marquinho. Valeu, Antônio. Forte abraço pra ti aí. Que Deus abençoe você e toda a sua família, meu amigo, viu? Forte abraço. Tricolor paulista. Amado clube brasileiro. Pois é, rapaz. Às 9:30 da noite, hein? Jogar. É o São Paulo. Já vai jogar completo, São Paulo? São Paulo vai com tudo, né? Vai com tudo. Caleri, o Lucas Moura, o Luciano, o Luciano Rato. Tocar no Caleri que é gol. E o Botafogo, hein? Luiz Henrique, Tomada, né? Jefinho, cara, que time massa esse Botafogo, viu? Que timaço, meu amigo. Vai ser um jogo bom. Vai ser um jogaço. Vou assistir, viu? O Botafogo que veio do Palmeiras, né? É? O Botafogo que veio do Palmeiras, né? Veio, tirou o Palmeiras, meu amigo. Tirou nada mais nada menos o Palmeiras. Cuidado, Antônio, viu? Cuidado hoje. Cuidado pra não pegar um... Cuidado o saco hoje, viu? Eu brincando, meu amigo. Valeu. O Náutico parece que nem no quadrangular da Série D classificou. Quem passar aqui enfrenta Flamengo e Peñarol, né? Ou Peñarol, né? É, Flamengo e Peñarol, né? Aí já tem um ponto, já estão decidindo um brasileiro na final, né? Se caso o Flamengo passar, né? Ainda tem isso, né? Pois é. Clube Peñarol. Danado, o Botafogo tirou o Palmeiras, velho. Toca o hino do Botafogo aí, toca o hino do Botafogo. Ah, danada. Alô, professor Ricardo, Fogão joga hoje, professor, viu? Ele é Fogão, viu, Didi Adilson? É botafoguense roxo, professor Ricardo. Forte abraço. O confronto de hoje era pra ser paulista, rapaz. Mas o Botafogo comeu a oia do Palmeiras. Você está ouvindo Momento do Esporte. O Antônio está voltando aqui, vamos ouvi-lo aqui. São Paulo está pronto, preparado e querendo, Marquinho. Olha. São Paulo, Botafogo não assusta não, Botafogo não assusta não. É isso aí, é isso aí. O São Paulo perdeu, claro, né? Um jogador muito importante, foi Ferreirinha, né? Porém, ganhou uma joia da base. O William Gomes vem fazendo bons jogos, fazendo gols. Isso é muito importante, entendeu? No momento decisivo da competição, só pode ter uma surpresa dessa. Um garoto, né, que está se destacando e talvez pode ser o homem do jogo aí contra o Botafogo, viu? É, o São Paulo vem crescendo, né, Antônio? Eu falei brincando, entendeu? É, o São Paulo vem muito bem, né? Acabei de falar aqui pro nosso amigo Jay Adilson que o São Paulo jogou com time misto contra a equipe do Cruzeiro, né? Praticamente o time todo reserva e venceu o Cruzeiro lá no Mineirão. Não é fácil vencer o Cruzeiro lá no Mineirão, não. E o São Paulo venceu. Vai ser um jogo duro hoje, viu? Aí ninguém sabe quem ganha nesse jogo, não. Igual Fluminense e Atlético Mineiro. É, dois pega pra capar, né? Vou ficar só de olho. Tô só do caia. Eita, Marquinhos. Corinthians, vai, Corinthians. Vai Corinthians! Libertadores e Copa do Brasil. Vou ficar só. Aqui só de Tucaia. Só Tucaia. Tucaiano. Sem ficar só Tucaia mesmo, e Palmeiras? Só me interessa a final. Só me interessa os jogos da final. Só Tucaia, Palmeiras. Porque tem que Tucaia, tem que Tucaia e secar. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Tirou até meu raciocínio agora. Ai! Tá com eu falar aqui. É nada! Se vira aí, Marquinhos. É nada, Didi Adios. Então, Didi Adios. Amanhã estarei de volta aqui novamente, Didi Adios, pra falar dos jogos, né? Da Libertadores, da Sul-Americana, da Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, né, Didi Adios? Uhum. E desejar, né? Olha lá. 6 minutos para meu dia, né, DJ Deus? Opa, 6 minutos. Eu estou me despedindo dos ouvintes da RCFM, né? Vou para casa agora, DJ Deus. Comer aquele feijãozinho, né? Aquele arrozinho, né? E assistir o jogo de Bolonha e Shakhtar Donetsk na TNT, né? O campeonato na TNT passa, TNT Space, né? Vou assistir o jogo, vou fazer minha fezinha, né? Hoje vou fazer minha fezinha, para ver se eu ganho, né? Porque ontem o Corinthians me quebrou, DJ Adeus. Me quebrou ontem, rapaz. Quando eu boto ele, ele não ganha. Quando eu não boto, boto empate, ele vai e ganha. Só que tem pode um negócio desse, né, rapaz? Só tá dando raiva. Só tá me fazendo raiva, rapaz. O próximo passo agora é sair da Sul-Americana. E ao mesmo tempo, agora eu não vou colocar mais não, porque quando eu coloco, ele perde. Aí, quando eu não coloco, ele ganha. Vou fazer assim agora, não vou apostar mais no Corinthians. Qual o nome do cara lá que tá pra chegar no Corinthians? É Mente de Pai. Sim, Mente de Pai. De Pais. Ei, esse nome aí, viu? O Flamengo ficou com medo, né? O pau é Paulinho do figurino. Paulinho é Paulinho, é do figurino? É Paulinho, é. Paulinho é. O Flamengo não quis que ele fosse escrito na Copa do Brasil, não. Com medo de Mente de Pai, viu? Mente de Pai. Paulinho, cuidado. Vê se tua sorte que ele não vai jogar, Paulinho. Tua sorte, Paulinho. Vê se... Porta abraço para todos aí do figurífico aí, viu? Um abraço para todos. Galego. Galego também, Galego. De Pai não vai jogar, não, Galego, viu? A tua sorte, Galego. De Pai, Mente de Pai não vai jogar, viu? Se não, eram uns dois ou três, viu? Sem ele, o Corinthians ganhou, imagine com ele. Olha. Yeah. Salve o. Dá um alô aqui para o corintiano Totó. É, um alô para seu Totó. Aí, Corinthians, Totó. Com The Pai, viu? The Pai. Você está ouvindo Momento do Esporte. Oi. Tava uma confusão que era Mente de Pei. Ou Mente de Pai. Só que o narrador chamava Mente de Pai. Mente de Pai. Eita, rapaz. Ele é de onde mesmo? Qual? Ele é holandês, né? Jogou holandês. Uma Eurocopa agora, viu? Pela Holanda, né? O de Pai, mas se machucou, né? Eu creio que contra o Atlético Goianiense já deve ter condição de jogar, né? É, Carreiro jogou ontem, né? Entrou ao segundo tempo, né? O peruano, né, que veio pra jogar no meio de campo do Corinthians, né, jogou ontem, né, fez algumas minutagens de jogos, do jogo, e jogou bem, né, meio de campo. Quero lembrar que o pessoal do Santa Cruz hoje tem treino, deixa eu ver aqui, vai ser de 8 às 9. Lá no Society Municipal, hoje tem treino para o Santa Cruz de Paulinho, de 8 às 9, lá no Society Municipal. Paulinho comunicando aqui aos atletas e também aos torcedores que queiram presenciar aí o treino, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o João do Ari, breve ele vai voltar aqui, né? Antes da volta dele lá no Rio, né? Ele vai estar por aqui mais uma vez, breve. Abraçar também o Nanã da J da 2N, João Dario da JD, Nanã da 2N, abraçar aqui o Dão da JL, enfim. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Lala, tá mandando uns parabéns aqui pra Fabiana, né? Está de idade nova hoje. 47 Marquinhos, anos. 47 anos, é? Marquinhos, um abraço. Um abraço, Diadilson. Uns parabéns para a nossa amiga Fabiana hoje, né, Diadilson? Aniversariante do dia, né, Diadilson? 47 anos, olha aí, que data aí, Diadilson. Opa, 47, quarentão, viu? Quarentão já. Então, Diadilson, agradecer, né, a audiência de todos os ouvintes da Rádio RCFM. Desejar um forte abraço, uma boa tarde para todos. Que Deus abençoe com muita saúde e muita felicidade a todos vocês. Valeu, Marquinhos. Um abraço, gente. Vou ficando por aqui. Vai dar já meu dia. Tchau. Fui. Você ouviu Show da Manhã com DJ Adilson. ZYL 836 em 98,5 MHz. RCFM, uma emissora da Associação Rádio Comunitária Ibiranga, Itambé, Pernambuco, Brasil. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos, de acordo com a Lei número 9.504/97. Atenção para o top de 5 segundos. Começa agora o programa da coligação Trabalho com Dedicação e Responsabilidade, que vai eleger Frederico e Ana Rita Kinze. Meninas, meninas, o que vocês estão procurando? A moral que a oposição tem para falar mal da nossa gestão. Aqui o povo fala, aqui o povo tem vez e voz. Tamo tão, isso é uma acabou desde 4 anos e agora é chegouzinho também. Isso vai ser dos piores, tem também, viu? Fala, meu povo, hoje a gente tá aqui na cidade de Camutanga. Viemos procurar saber como foi a maravilhosa gestão da nossa oposição. Vem comigo. Pessoal, eu tô aqui agora com o seu Roberto e ele vai falar mais um pouco da suposta gestão de milhões que estão prometendo para você aí, cidadão e também. Seu Roberto, quanto tempo faz que o senhor é feirante aqui? Eu faço muito tempo, desde 12 anos sou negociante. Esse ano passou 16 anos, a nossa cidade deixou o campo estragado, a Praça da Bíblia. Tamo tão, isso é uma acabou desde 4 anos e agora esse bonzinho também. Isso vai ser dos piores, tem também, viu? A população também tem cuidado, esse homem é peça muito ruim, viu? Ô, senhor Roberto, em questão do asfalto aqui, como era as ruas, ele calçou tudo aqui? Ele está fazendo tapabular, para tapabular ele é em primeiro lugar, esse é dos piores que tem, viu? E também ele vai fazer do mesmo jeito, ele não é boa peça não. É. E aí, você ainda quer essa gestão para você? Não queremos retroceder. Diga não à destruição, ao atraso, ao descaso com funcionalismo público e à incompetência. Vamos seguir firme, rumo ao trabalho e ao desenvolvimento da nossa terra. Fala, prefeito! Obrigado também pela belíssima passeata em Carissé. Vi pessoas de Ibiranga, Quebec, da sede do município e toda a zona rural. É uma demonstração de compromisso e dedicação com um futuro promissor para o nosso povo. E não só ontem, mas em nossos porta a porta durante a semana, vocês têm nos dado muita alegria e apoio nessa caminhada. Rumo à vitória. Acabamos de apresentar o programa que vai eleger Frederico e Ana Rita 15. Nosso povo sempre foi lutador, trabalhador, um povo aguerrido, lutando para colocar comida e dignidade na mesa todos os dias. Por muito tempo, a cana-de-açúcar foi a principal fonte de renda do nosso município e foi muito importante. Mas agora precisamos de avanços industriais, um comércio local mais ativo, a valorização dos pequenos empreendedores locais. Eu sou Manuela Matos e vou te mostrar como vou fazer e também entrar no rumo do desenvolvimento. Através do nosso deputado Luciano Duque e do governo do estado, estamos dialogando com a Stellantis para trazer uma terceirizada da Jeep para a nossa cidade. Para nossos jovens terem orgulho de trabalhar com carteira assinada e morar aqui em Itambé. Já conversei e sei como trazer. Este é um comprometimento meu, trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. Criaremos um centro de ensino para a realização de cursos técnicos e profissionalizantes, para que todos possam gerar renda e conseguir manter a família. Para os jovens que estão em busca do primeiro emprego, vamos implementar o programa Tamo Junto, para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo responsável e seguro. Com o programa Valoriza Itambé, visamos o estímulo do comércio local, através de um programa de pontos de premiação para aqueles que realmente consomem dentro do nosso município. Tudo isso para que a nossa cidade possa crescer. Eu, Manuela, vou resolver e colocar Itambé no rumo do desenvolvimento. Fala, povo! Eu queria saber da minha futura prefeita quais são as propostas que ela tem para o centro da cidade de Itambé. Oi, dona Iris! Nós vamos construir o PSF no centro e trazer saneamento básico. Organizaremos o trânsito da nossa cidade. Vamos também garantir o apoio para os empreendedores com o programa Tamo Junto, para desenvolver o nosso comércio local e colocar a nossa cidade no rumo certo. Fala, povo! Manu, quais são as propostas para o Jardim Bela Vista? Oi, Eulália! No Jardim Bela Vista, vamos revitalizar a Frei Damião, tornando-a mais acessível para todos com área de prática de exercícios físicos. E também vamos aumentar a presença dos agentes no bairro para melhorar o atendimento à comunidade. Além disso, a volta da Guarda Municipal para mais segurança no Jardim Bela Vista. E também pode mais, se tiver competência, Manuela 12, pra frente também, vem amanhã, Manu e Vandinha 12. Começa agora o programa da coligação Esperança e Trabalho, Federação Brasil da Esperança, PP, PSD, Solidariedade e Avante. Manda o planeta! É 43! Itambé amanheceu mais linda. Olá, você que está ouvindo agora. Estamos há pouco tempo da eleição e é fundamental que você conheça bem os candidatos para fazer a melhor escolha para o futuro da nossa cidade. Armando Pimentel é um nome que você já conhece. Alguém que sempre esteve presente em nossa comunidade, lutando por melhorias e trabalhando incansavelmente para resolver os problemas que nos afligem no dia a dia. Com mais de anos de experiência na vida pública, Armando tem um histórico de resultados concretos. Armando fez por Camutanga e vai fazer muito mais por Itambé. Amigos, vivemos tempos desafiadores e mais do que nunca precisamos de líderes que compreendam as necessidades da nossa população. Quando fui eleito para prefeito de Camutanga, prometi que iria trabalhar com honestidade e dedicação. E é isso que venho fazendo. Nossas conquistas são muitas. Mais escolas, unidades de saúde reformadas e programas que levaram dignidade para quem mais precisava. Mas sei que ainda temos muito a fazer. Por isso que minha principal proposta é investir ainda mais em educação, saúde e segurança. Quero ver nossas crianças em escola de qualidade, nosso jovem com preparação técnica para agarrar as oportunidades de trabalho e nossas famílias vivendo com tranquilidade. Vou continuar lutando para que Itambé seja um lugar onde todos possam ter uma vida melhor. Mas Armando Pimentel não está sozinho. Ele conta com o apoio de quem realmente conhece a nossa realidade. Vamos ouvir algumas pessoas que já foram beneficiadas pelo trabalho dele. E eu acredito que com o mesmo olhar que ele teve por Camutanga, ele vai fazer muito mais por Itambé. Por que, Armando? Porque a gente somos grato. A gente não somos ingrato a Armando, não. A gente somos grato a Armando Pimentel por tudo que ele fez pela gente aqui de Quebec. Na época da pandemia da chikungunya, Armando deixou disponível a ambulância para Quebec, exclusivo para Quebec, com direito a medicamento, atendimento. Armando nunca bateu porta de prefeitura na cara do pessoal de Quebec. Em qualquer situação, qualquer que seja, independente se votasse em Camutanga ou não, Armando nunca fechou portas. É Armando e compadre Anderson. Brasil, gente linda, e o rei da vitória no dia 6! Esses são apenas alguns exemplos de como Armando Pimentel tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E ele quer fazer ainda mais. Eu sei que, com o seu apoio, podemos transformar nossa cidade em um lugar ainda melhor para se viver. Vamos juntos construir um futuro de oportunidade, de justiça, de igualdade. No dia 6 de outubro, vote em Armando Pimentel, número 43. Juntos faremos a mudança com experiência que todos desejam. Armando Pimentel é o melhor para nossa cidade. 43 na cabeça, 43 no coração. E a galera de Itambé vai tirar o pé do chão. Cabeça, 43 no coração, e a nossa juventude vai tirar o pé do chão. É 43, é 43, é 43, é 43, é 43, é 43. Vote consciente, vote em quem tem compromisso com você. Armando Pimentel, número 43. O futuro da nossa cidade está em suas mãos. Com Armando Pimentel. RCI FM. Todos os domingos, às 9 da noite, você ouve o programa Espírita Semear, aqui na RCI FM 98.5. Fique ligado, a cada semana, um novo programa feito especialmente para você. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Hoje, 18 de setembro de 2024, vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco comigo, Bruno Sena. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no Diário de Pernambuco. Dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social, SDSPE, nesta terça-feira 17, mostram uma redução na criminalidade em Pernambuco no mês de agosto. O Agreste apresentou a maior diminuição das mortes violentas intencionais no mês passado, com uma redução de 23,5%, diminuindo de 68 para 52. Os dados são da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da Secretaria de Defesa Social, SDS, e na metodologia os números sempre são comparados ao mesmo período do ano anterior. Segundo a pasta, Pernambuco registra queda nos homicídios, chegando a uma diminuição de 10,6% nesse tipo de crime, com uma redução de 302 casos em agosto de 2023 para 270 em agosto de 2024. Tá no blog da Folha. A Assembleia Legislativa de Pernambuco suspendeu as atividades previstas para esta terça-feira 17 e decretou luto oficial de 5 dias em virtude do falecimento do deputado estadual José Patriota, do PSB. Aos 63 anos, o parlamentar estava em seu primeiro mandato na Alep. Vítima de um câncer desde 2018, passava por tratamento em um hospital no Recife, mas não resistiu, morreu na manhã desta terça. Para o presidente da casa, deputado Álvaro Porto, do PSDB, a morte de Patriota é uma perda para a política. Abre aspas. É com imenso pesar que recebemos a notícia da morte do deputado e grande líder sertanejo José Patriota. Sua partida representa uma enorme perda para a Assembleia, para o Sertão do Pajeú, para Pernambuco e para a política. Fecha aspas. Está no blog do Magno. A Justiça Eleitoral aplicou, nesta terça-feira 17, a mais dura punição contra Gilson Machado, do PL, pela insistência na divulgação de propaganda irregular sobre a gestão das creches do Recife. O candidato a prefeito terá que ceder espaço para a veiculação de direito de resposta da Frente Popular do Recife em 293 sessões e 38 minutos de seu guia eleitoral na TV e no rádio. Com a decisão, o postulante do PL ficará praticamente fora do ar nas emissoras até a penúltima semana antes do dia da votação. Na televisão, a punição abrangerá 2 minutos de um total de 2 minutos e 5 segundos a que Gilson Machado tem direito no guia eleitoral, valendo para 14 programas, 7 da tarde e 7 noturnos, totalizando 28 minutos. Além disso, cederá espaço para direito de resposta em 238 sessões pela manhã, à tarde e à noite, equivalendo a 7.140 minutos. Já no rádio, a determinação da Justiça impactará um total de 5 programas de Gilson no guia eleitoral, 2 pela manhã e 3 à tarde, totalizando 10 minutos. O número de inserções que eram do candidato do PL e passam a ser ocupadas pelo direito de resposta da Frente Popular chegará a 55, o que representará um total de 1.650 minutos da propaganda no rádio. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. RCI FM 98,5. A RCI FM apresenta Apoios Culturais, o espaço dos que incentivam a comunicação. Eleições 2024. A RCI-FM fará mais uma vez a melhor cobertura do rádio com repórteres ao vivo e uma programação especial. E no dia 6 de outubro, às 17 horas, faremos a contagem dos votos. RCI-FM, seu voto, sua voz. Apoios. Mercadinho Esperança. Dia das Crianças está chegando. Temos brinquedos em 3 vezes sem juros. WhatsApp 83 98601 0141. Organização Nildo e Zé Filho. Center Cell, o ponto certo do celular. Consertos, manutenção e acessórios diversos. Avenida Brasil, Juripiranga, contato 83 98701 0757. Só Nelore Comércio de Carne Bovina. Mais de 40 anos de tradição e qualidade. No mercado público de Juripiranga, Paraíba. Organização Sebastião Anísio, Osmar Anísio e família. Calcivest, vestindo você dos pés à cabeça. Rua Pernambuco, em Juripiranga. Siga nosso Instagram. Mercadinho J. Ferreira, compras e varejo. Rua Salvino João Pereira, em Ibiranga, Pernambuco. Fazemos entrega a domicílio. Organização Duda e Neide. Frango Master, atacado e varejo. Rua Antônio Gomes Coutinho, número 130. Contato 83 98850-7749. Organização Rafael Cândido. Tiago Calçados. Você sempre na moda. A tendência está também em seus pés. Siga nosso Instagram, @ Tiago Calçados _. Mercadinho Barbosa. O peso pesado da economia em Ibiranga, Pernambuco. Organização Paulo e Carlos Barbosa. Contato 83 98675-8650. RCI FM nas eleições 2024. Seu voto, sua voz. Top Frango, aqui a qualidade é em primeiro lugar. Confira nossas ofertas: ovos, charque e aquele frango que toda dona de casa quer em sua mesa, além de frios em geral. Estamos na Rua Pernambuco, número 221, próximo a Climed. Maiores informações: 83 98 72 2845. Top Frango, o cliente em primeiro lugar. Organização Diógenes. Atenção, moradores de Ibiranga, Juripiranga e região. Apresentamos o contador e corretor de imóveis Danilo Chaves, com escritório aberto para lhe atender na Rua do Mercado, ao lado do Bar do Tião, em Ibiranga. Lá você encontra serviços de xerox, digitação, impressão de faturas, boletos, segunda via de contas, consultas e trabalhos escolares, acadêmicos e diversos, consulta de SPC Serasa, recargas de celular, realização de abertura, manutenção, regularização e fechamento de empresas. Resolve pendências em órgãos como Cajepa, Detran, Receita Federal, Justiça Eleitoral, elaboração de planilhas, procuração particular, recibos, contratos de aluguel, de compra e venda, de prestação de serviços e outros. Contato WhatsApp 81 98516 8214. Instagram Danilo Chaves Corretor.

madeireira e material de construção Nova Canaã. Tudo para sua construção em geral. Temos madeiras, tintas, telhas, tijolos, areias, caixas d'água, cerâmicas, material elétrico e hidráulico, ferragens e entre outros. Avenida Liberdade, número 46, próximo a Emater, em Juripiranga. Contato 839-8610-0899. A entrega é totalmente grátis. Dividimos suas compras em todos os cartões. Madeireira e material de construção Nova Canaã. Tudo em um só lugar. Não percam as nossas grandes promoções de reinauguração. A Centecel, pensando no conforto dos seus clientes, agora está em novo endereço, na Avenida Brasil, ao lado da Clique.com, agora com mais espaço e comodidade, e com a mesma qualidade de sempre. Centecel, temos tudo para o seu celular, assistência técnica e acessórios. Venha nos visitar, agora em novo endereço, na Avenida Brasil, ao lado da Clique.com. Instrução nasal. Coceiras com ardências nos olhos, nariz e boca, lagrimejamento ou vermelhidão nos olhos, tosse seca e intensa sensação de falta de ar, entre outros. Por isso, Barcella também recomenda aumentar a hidratação. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, CNM, até o dia 26 de agosto, por exemplo, foram registradas 167 decretações municipais de situação de emergência em função de queimadas. No mesmo período do ano passado, o total foi de 57 decretos, notando-se um aumento de 193%. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. O Senado pode votar essa semana a proposta que cria mecanismo de transparência pública e controle social na educação, PL 2725-2022. Entre os requisitos mínimos está a divulgação do número de vagas e a lista de espera para as escolas públicas e a execução financeira de programas educacionais. Também pode voltar à pauta o texto alternativo da Câmara, PL 1759-2024, ao projeto que garante a condição de seguro especial concedida a quem exercer sua atividade majoritariamente no campo, mesmo que o trabalhador seja membro de cooperativas. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. O Senado vai analisar projetos de lei que visam aumentar a punição para quem provocar incêndios em biomas brasileiros. O senador Humberto Costa, PT, Pernambuco, sugere um acréscimo de um terço da pena se o crime de incêndio for em grupo, PL 3417-2024. Enquanto Marcos Duval, Podemos, Espírito Santo, propõe reclusão de... São as maiores, para que o crédito gerado pelas empresas regulares, que não estão enquadradas no regime do Simples, seria muito maior, de até 28%. Duas emendas ao texto que regulamenta a reforma foram propostas e podem resolver parcialmente a questão. A primeira proposta tem a ver com o sistema atual e permitiria a transferência do crédito integral com relação à CBS. A assessora da FEComércio detalha a segunda proposta de emenda. Então, se a gente está falando em crédito de tributos efetivamente pagos, então que eu consiga transferir tudo que foi pago no Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, na verdade, é um imposto único, né? Não considerar só o que eu paguei de IBS e CBS, mas tudo que eu paguei dentro do Simples Nacional. Então, se eu efetivamente, naquele mês, uma empresa do Simples pagou R$1.000 de tributos, que eu transfira esses R$1.000 para a cadeia seguinte. Nas duas propostas, avalia Sarina, não se traz a mesma competitividade do grande para o pequeno, mas minimiza esse impacto do Simples Nacional. Rádio News. Esse é o Jornal Rádio News. Voltamos já já. Rádio News. Informações direto de Brasília. RCIFM. As músicas que você jamais esqueceu. Aqui no Domingo da Saudade. Você fica comigo, Ivanildo Marinho, no Domingo da Saudade. Aqui na 98 FM, a partir das 7 da noite até as 9. Aguardo você e até lá. Domingo da Saudade. Se liga no trânsito. Dicas para um trânsito melhor. Evite dirigir com os vidros totalmente abertos e